te informar. Oi no ginásio do repente, pra ver se fica igualmente a você no linguajar. Eu digo, eu vou me informar. Oi no ginásio do repente, pra ver se fica igualmente a você no linguajar. Eu vou me informar. Olha zebra, o meu camarada, eu vou acabar tua fama, depois te jogar na lama pra você se acabar. Eu vou apagar essa chama desse tal de nego Léo, te molha que nem papel e depois te jogar no mar. Olha em pinto e nem xexéu, segura o meu batente, se bater na minha frente eu posso te derrubar. Tem no rap e no repente, você não canta nadinha, você só tem ladainha que nem boi no carnaval. Eu vou pisar na tua linha, botar até oi na pimenta, botar pra 180, estoura a cama de ar. Vai comigo, você não aguenta, castanha, cajá, caju e macho mais velho de que tu, e se eu ver eu mando matar. Sua cantiga é de peru e que você tá maltratando, eu apenas tô ensinando um jeito de improvisar. E a gota já tá me dando, bote pra cima de mim, nego do cabelo rim, focinho de tamanduá. Ladrão de amendoim, eu sou seu pai de criação, lhe dei roupa, lhe dei pão e agora quer me espancar. E tenha cuidado, negão, mas não bula comigo não, que eu bato com você no chão e arranco seu coração e depois lhe jogo no mar. Essa daí não vale não, que essa é decorada, no corpo tá embolada, não consegue chegar lá. Olha, segura a cipuada da ponta do meu chicote, vai sair é no pinote, correndo que nem preá. Cara de maracujá, segura meu carreirão, até a boca do vulcão e a panela vai pipocar. E quem quer ser mais do que é e fica pior do que tá, e quem não pode se casar, pra quem quer uma mulher, quem não pode ir pra um hotel, pega a reta, vai embora, parece uma caipora, e se tiver que acabe, cabe, que se só conta e não cabe, fica um pedaço de fora. Eu sou igual a Josué, que ele fez o sol parar, só para ali alcançar uma vitória total. Filhos de Noé foi mal, na planície Sena. Também vou avisar que eu não sou de brincadeira e que eu sou de uma maneira, e quando pega é pra matar. Já. Eu digo, eu vou me informar. Olha no ginásio do repente, pra ver se fica igualmente a você no linguajar. Eu vou me informar. Olha no ginásio do repente, pra ver se fica igualmente a você no linguajar. Eu vou me informar. Olha no ginásio do repente, pra ver se fica igualmente.